gente mais precisa para ser feliz. Estamos confiantes em Jesus, o amigo verdadeiro que enche o nosso coração. Solidão não tem lugar em meu coração. Que te enganam fingindo amar.